Abra comigo, Lucas capítulo 8. Perseveremos na oração. Lucas capítulo 8, verso 15, diz assim: leia o verso 11, esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Verso 15: a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retém num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Mas eu não estou vendo nada, não está melhorando nada. Isso não é perseverança. Isso é insistência. Todo aquele que insiste não tem lastro. Por isso, qualquer coisinha acaba demovendo ele da insistência. Uma hora desiste, mas o que persevera nunca tem motivos para desistir, porque a sua expectativa não está em que o leão suma, que o anjo vem e tire da cova do leão. A expectativa está: o Senhor faça a tua vontade, Senhor. Estou tranquilo, o Senhor tem o controle de todas as coisas. A semente boa, o reino de Cristo, a palavra de Deus, aquilo que nós queremos que Deus faça, o fruto de Deus para a nossa vida, ele vem quando a palavra cai num coração bom e honesto, com perseverança. Por que que Deus não fez ainda? Por que que Deus não responde? Por que que essa luta, por que que essa dificuldade? Começa a perseverar no Senhor. Comunhão com Jesus. Começa a perseverar com Deus mesmo para valer. Não seja um dia de outro. Um dia uma boca fala isso, outro dia a boca fala outra coisa. Seja alguém que persevera no Senhor. Hebreus, no capítulo 10. Volte lá para Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, diga comigo, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A última palavra que nós lemos do rei Dario é: todo homem deve adorar a este Deus. Este é o único Deus. E este é o único caminho se alguém quiser prosperar. A única fonte dos nossos problemas é o fato de não perseverarmos na palavra de Deus. Isso é bíblico. Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. E como é que eu persevero na palavra do Senhor? Eu preciso entender que eu necessito, porque eu preciso alcançar a promessa. E o justo vive pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não é um dom místico que Deus dá a alguns que estão rezando mais, orando mais, alguns que agora são pastores. Não. A fé é um princípio imutável, algo real. Já estudamos isso no princípio da fé. A fé é um documento visível, real, sólido, que temos na nossa mão, dentro de nós, a palavra de Deus. Mas se nós não conhecemos a palavra de Deus, se não estudamos a Bíblia Sagrada, nunca saberemos. Se não sabemos, nunca poderemos exercer fé. Se não exercemos fé, não caminhamos como um justo naquilo que é a promessa do Senhor, o projeto de Deus para nós. E o Senhor diz: nós necessitamos de perseverança, porque a perseverança é o que vai gerar o fruto da fé. Leia ainda Tiago, um pouquinho adiante, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações. Isso é demais. Aí foi longe. Gozo por passar provação? Aí foi longe demais. Não, não tem jeito não, não dá não. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Perseverar em quê? Na comunhão e na oração com o Senhor. Na oração, mas o Senhor me ajuda, Senhor. Não, na oração. Qual oração? Quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é apenas a repetição mecânica desse texto, mas a compreensão de que tipo de comunhão Jesus está nos ensinando a termos com o Pai. Adoração, descanso, o reino dele vindo sobre nós. Versículo 4, ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Irmão, esse é um princípio aplicável em qualquer coisa da nossa vida. Nós trabalhamos com CDs por muito tempo. O Márcio esteve lá um ano e tanto conosco. Como nós pelejamos, que tipo de mídia, como fazer a cópia, como fazer a estampa, que fábrica fazer, como nós pelejamos para desenvolver e acertar aquilo. Mas se a gente tivesse parado no meio do caminho, a gente não descobriria. A gente simplesmente diria, não tem jeito, não tem jeito. Hoje nós fazemos os CDs aqui, reproduzimos as mensagens, não temos aqueles problemas mais, fruto de uma perseverança. E aí esses dias começamos a reprodução dos DVDs. O Senhor nos deu um equipamento que reproduz DVDs. E passamos esses 3 meses... estudando, testando, tentando, mostra daqui, prova dali, discute daqui, testa esse, testa aquilo, testando, provando, como é que vamos produzir, como é que vamos usar da melhor forma esse equipamento. E essa semana passada eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa, eu acho que eu vou deixar esse negócio de lado, até hoje, não conseguimos acertar ainda. E o Espírito de Deus falou comigo, continua. Não se importe em perder uns DVDzinhos ali, não se importe em gastar mais tempo, não se importe em gastar um pouco mais de dinheiro, até você acertar, persevera, porque quem persevera vai alcançar. Ninguém que persevera sem Deus vai alcançar alguma coisa, mas se você está caminhando com o Senhor na palavra, persevera, porque Deus vai te dar a vitória. Por isso a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. O Senhor vai dar, irmão, o Senhor vai trazer, mas é necessário perseverar, não virar rapidamente, de mão beijada, assim sem mais, sem menos, como um passe de mágica. O Senhor vai trazer, mas persevera, irmão. Não tira o alvo, não tira o foco, não busque outros caminhos, outras alternativas, não seja um inconstante, persevere. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem vacilante que é, inconstante nos seus caminhos. O Senhor não tem prazer. Por que o Senhor não tem prazer? Porque o Senhor está nos culpando, nos acusando. Você não persevera, você não andou, você não faz. Não. Quando o Senhor fala isso, o Senhor, ele não derrama a bênção, ele não se alegra. É porque se eu não persevero, eu não receberei aquilo que o Senhor tem no tempo dele. Eu me lembro uma vez que eu estava numa determinada situação e aconteceu uma questão, um problema, e alguém interpretou errado, e alguém ficou chateado comigo e começou a ter um pensamento muito ruim a meu respeito. E eu não sabia disso. E eu comecei a perceber que aquela pessoa sempre me evitava, sempre tinha alguma coisa assim. Eu falei assim, que coisa engraçada, meu Deus, mas eu não tenho assim, acho que não é nada, não tem relacionamento com essa pessoa, não tem, que coisa, eu deixei passar. E aí um dia, aquele rapaz me procurou, falou assim, eu preciso falar com o senhor, pastor. Pois não. Há um tempo atrás, aconteceu isso, isso, isso. E eu não entendi o que Deus tinha falado, o que Deus estava fazendo na minha vida, e eu fui contra o que você tinha dito, eu não gostei do que você disse, e eu quero te pedir perdão, eu estava errado. Me perdoa. Eu estava, meu irmão, eu não, nem sabia disso. Eu te perdoo, mas me perdoe por ter feito alguma coisa que te levou a isso. E quando eu saí, eu falei assim, Deus, que coisa engraçada. Aí o Senhor falou comigo uma frase, literalmente, filho, se você não tivesse perseverado, se você não tivesse permanecido nessa posição, se você não tivesse permanecido nessa situação, neste lugar, hoje, mesmo que esse rapaz pensasse assim, ele não poderia mais chegar a você e encerrar esse assunto. E o Senhor falou comigo, quanta gente vai deixando para trás um mundo de coisas mal resolvidas, porque não persevera. E não persevera, não continua no caminho firme. Não há tempo para que as coisas se resolvam, porque tem tempo para tudo debaixo do sol. Por isso o Senhor vem e diz, o que não persevera, o que é vacilante, inconstante nos seus caminhos, não pense ele que receberá alguma coisa do Senhor. Não é porque Deus é mau e vai julgar, e vai punir, e vai vingar. Não, é porque simplesmente não vamos estar no lugar certo em que aquelas bênçãos fluirão, porque deixamos de perseverar. E eu quero insistir, perseverar em quê? Na oração. Que tipo de oração? Senhor, como todos os dias, não importa se o céu caiu, se a ponte desabou, não importa se tudo foi por água abaixo hoje, o rei fez esse decreto e eu acho que é meu fim. Não importa, eu vou continuar orando ao Senhor. Eu vou continuar na mesma posição com o Senhor, 3 vezes ao dia, entrando na tua presença. Senhor, e se eu for lá para a cova, vai ser assim também, viu, Senhor? O Senhor, por favor, fecha a boca dos leões, porque eu não vou aceitar ser incomodado no meu tempo de oração. Se o Senhor quiser que eles me comam depois que eu orar, eles vêm e podem vir comer. Mas tenho que perseverar na minha oração. É verdade, irmão. Não está escrito isso não, viu, irmão? Para alguém achar que eu inventei, mas é uma ilustraçãozinha boa.